A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãs e irmãos. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 6 do livro de Romanos, e como se trata de um tema muito importante, muito profundo, hoje não vou dar avisos ou fazer saudações para que nós possamos remir o tempo. Vamos, portanto, para a leitura e depois nós continuamos com a saudação para muitos e muitos irmãos e irmãs. Esse capítulo 6 trabalha com a ideia da libertação do poder do pecado. A partir do verso 1, então. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma só vez por todos, por todas as pessoas. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Perdão. Problema da vista lá novamente. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma só vez por todas para o pecado. Uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos, escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis livres com relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Altíssimo. Algumas notas importantes para a nossa reflexão. Utilizo agora a Bíblia de Comentário Pentecostal. Permaneceremos no pecado? Essa é a questão dos primeiros versos. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o cristão genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é cristão genuíno, conforme 1 Epístola de João, capítulo 3, de 4 a 10. Em todo esse capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo a um só tempo. Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eterna. Então prestem atenção, rapidamente. A lei ajuda a sinalizar, a demonstrar, a apontar para o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Bom, mas a lei não tem o poder para justificar. Ela só tem o poder de demonstrar, sinalizar, como um semáforo. Agora a questão é: se nós somos livres pela graça, porque é a graça de Deus que superabundou em nós, e a fé, o meio pelo qual nós somos justificados, justificados, pois, pela fé, teremos paz para com Deus? Bom, tendo experimentado dessa graça e tendo experimentado dessa fé, da graça justificadora e da fé em Cristo Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar transgredindo a vontade de Deus? Nós vamos ficar na prática do pecado? E Paulo vai ser absolutamente claro, dizendo não, não, impossível, porque se alguém de fato experimentou a justiça de Deus, a justificação pela fé, agora a sua natureza é outra. E, portanto, o que ele mais deseja é agradar à vontade, agradar ao Senhor e cumprir a sua vontade. Portanto, não vai viver na prática do pecado ou da transgressão da lei. Então, as coisas são complementares. Só temos que entender o que cada uma delas significa. A lei dá uma referência do que é agradável a Deus e do que Deus abomina, mas ela não tem o poder de justificar. Só Jesus, com o seu sangue vertido na cruz, é que pode nos justificar. Uma vez que nos arrependamos e aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos justificados pela fé em Jesus. E às vezes isso acontece até depois, como eu já mencionei com vocês. A pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e imediatamente o Espírito Santo começa a agir. E na noite seguinte ou no dia seguinte, o Espírito Santo começa a mostrar, olha, essa questão que você está praticando transgride a vontade do Senhor. Não é bom. Não é bom para ele que abomina isso e não é bom para você. E você não é mais escravo do pecado. Agora você tem uma nova vida. Então, a lei aponta, mas não justifica. A graça e a fé justificam, mas justificam para que nós andemos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que não permaneçamos na prática do pecado ou da transgressão da lei, que tem como recompensa, como salário, como diz o texto, a morte. Com relação ao pecado, o Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. As mais importantes são hamartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus; adikia, que significa iniquidade, maldade, injustiça. O termo pode ser descrito como falta de amor também, porque todos os delitos surgem por falta de amor a Deus e ao próximo. Lembrem que Jesus sintetizou o decágolo, todo o mandamento, todos os 10 mandamentos e os profetas, com ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Encontra lá, você pode encontrar em Mateus capítulo 22, Lucas capítulo 10, você vai encontrar essa síntese de Jesus. Outra palavra é adikia, é também o pecado como um poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Anomia, que denota a ilegalidade, a iniquidade, a rebeldia contra a lei de Deus. Preste atenção, a rebeldia contra a lei de Deus. Porque esse prefixo a é um prefixo de negação, e nomos significa lei. Então, anomia é sem lei, sem cumprir a vontade de Deus, estando na ilegalidade, não há lei para a pessoa. Ela vive na ilegalidade espiritual, na iniquidade, ela vive na rebeldia contra a lei de Deus. Por isso que nós falamos de uma postura antinomiana. Antinomos, né? Sem lei. Isso é um equívoco que muitas pessoas cometem ao interpretar a doutrina da graça. Não fomos justificados pela fé e pela graça de Deus para deixar de cumprir a lei. Pelo contrário, nós fomos justificados e agora opera em nós o Espírito Santo, fazendo com que cada dia mais nos pareçamos com aquilo que Jesus escreveu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nisso, fazendo isso, nós cumprimos toda a lei. Apistia é outra palavra que indica incredulidade ou infidelidade. Bem, irmãos e irmãs, dessas definições podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo, no apegamento do ser humano às coisas, aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e a sua lei. Você vai se tornar um antinomiano. E não pode se tornar. Porque se você nasceu de novo mesmo, se você foi justificado mesmo, o que você mais vai desejar é agradar ao coração do Senhor, agradar a Deus e amar o seu próximo como ama a si mesmo. Isso leva à crueldade, como eu disse. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e à sua palavra. É inimizade contra Deus e desobediência. E volto a alertá-los: cuidado para não fazer só uma seleção de meia dúzia de versículos que agradam a você, e deixar uma centena de outros textos que revelam a totalidade do conceito bíblico de fora. Quer dizer, eu só obedeço o que eu acho que é bom para mim. Isso é outra esfera do egoísmo. O pecado é recusa de se submeter a Deus, de se sujeitar a Deus, de se submeter à sua palavra. É inimizade contra Deus e desobediência com relação a Deus e à sua palavra. O pecado é também a corrupção moral nos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. O pecado está arraigado nos desejos humanos egocêntricos, centrados em si mesmo, ou egoístas. O pecado foi introduzido pelo primeiro Adão, lá no Gênesis. Primeiro Adão, lá na criação. Foi introduzido e depois transmitido espiritualmente para toda a raça humana. E afetou a todos. Resulta em julgamento divino, leva à morte física e espiritual. O seu poder somente pode ser dominado pela fé. Aqui entra a fé em Cristo Jesus e por sua obra redentora pela humanidade. Aqui entra claramente o conceito da justificação pela fé. Eu sou justificado pela fé, não por obras, não pela lei, porque eu não consigo cumprir toda a lei. E não consigo realizar todas as obras que agradam o coração de Deus, nem a mim mesmo, para me satisfazer plenamente, não consigo, e também não consigo me entregar por completo ao outro ser humano sem nenhuma condicional. Então, só pela graça de Deus, só pela fé, só pela justificação. Isso é um princípio de continuidade. Primeiro nos foi ensinado o que é agradável e o que é desagradável a Deus. Todavia, os judaizantes transformaram isso num aspecto de justificação. E Paulo aqui vem batendo firme, dizendo: não, a lei não justifica. Em Romanos ele vem trabalhando isso categoricamente. A lei não justifica. Só o que justifica é a fé em Cristo Jesus, por causa do sangue dele vertido na cruz do Calvário, sua vida crucificada, seu corpo entregue ao sacrifício único e suficiente, por isso nós celebramos também a Santa Ceia do Senhor. E celebramos na Santa Ceia a obra redentora pela humanidade. Nós estamos, irmãos e irmãs, mortos para o pecado, mortos para a transgressão da vontade de Deus. Nós estamos sepultados com Ele pelo batismo. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento. Quando a gente mergulha a pessoa por um instante e logo em seguida a levantamos, em nome da Trindade excelsa, isso é um símbolo do seu sepultamento e da sua ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado da fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo da graça de vida divina sobre nós. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos a verdadeira fé salvífica nele e andaremos em novidade de vida. Não andaremos mais na prática do pecado. Não andaremos mais na transgressão. Liberalmente, na transgressão da vontade de Deus, na transgressão da lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Por que não? Porque haverá em nós uma nova natureza, porque passa a haver em nós uma nova natureza, que não tem prazer nenhum no pecado. E se havia uma natureza que te, como um motor, que te impulsionava para o pecado, agora a nova natureza te impulsiona para a vontade do Senhor, para agradar ao Senhor, para amar ao Senhor, para aprender a se amar e para aprender a amar ao próximo. E é claro que isso é um processo de toda uma vida. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas, particularmente no versículo 6. Primeiro, o velho homem, que se refere ao eu não regenerado do cristão. do crente, né? O eu não regenerado, antes dele se arrepender, de se converter, de ser justificado pela fé. A pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia na prática do pecado. Esse velho eu foi crucificado, foi morto com Cristo. Onde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós fomos crucificados com Cristo. A morte dele é suficiente para remir, para salvar toda a humanidade. Se alguns não aceitam, se milhares não aceitam pelo seu livre-arbítrio, mas na verdade a morte dele é única e suficiente para salvar a todos. Por quê? Ele morreu, logo toda a humanidade morreu. Com ele. Todo o pecado da humanidade foi pago na cruz do Calvário. Toda a culpa da humanidade foi paga na cruz do Calvário, de modo que ninguém mais precisa ficar andando com a cabeça para baixo, dizendo: ah, eu pequei aqui, eu pequei ali. Não, você já foi perdoado do pecado. Você já foi liberto da culpa. Você já foi justificado. Essa é a maior vitória que nós vamos ter, maior que essa, depois só a glória eterna. Andar com Cristo, ser discípulo dele, viver a vida abundante agora e depois experimentar a glória eterna. Acordar depois de um sono que nós chamamos de morte, mas será um sono para quem está em Cristo. Ele vai dormir ou ela vai dormir e acordando já vai acordar para estar com Cristo eternamente. A fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo é que nós somos crucificados e seja uma nova pessoa. O corpo do pecado se refere ao corpo humano, esse que nós temos ainda, controlado pelos desejos pecaminosos antes da justificação pela fé. Sua escravidão ao pecado. Perceba que tem gente que é escrava do pecado, ela não consegue não pecar. Todo dia, ela tem que pecar todo dia. Seja pelas coisas mais explícitas que nós conhecemos, como maus hábitos, vícios, drogas e um comportamento devasso, palavras torpes e outras coisas, ela não consegue se controlar. Há um impulso nela maior do que ela tem capacidade de controlar, que a induz, que a conduz ao pecado. E isso foi abolido no dia. Pode ser abolido, né? E é abolido no dia da conversão. Doravante, depois da conversão, o cristão não deve permitir que a sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. E aí nós temos uma dezena de textos. Pastor, pode acontecer? Pode. Se a gente não vigiar, pode. Pode acontecer. E uma vez aberta uma pequena brecha, essa pequena brecha vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e muitas vezes algo que aconteceu 10 anos depois, um pecado grotesco, teve grotesco e explícito, que ficou notório e conhecido por todos, na verdade é fruto de uma pequena brecha que foi aberta há anos atrás. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo. Cremos que também com ele, uma vez justificados pela fé, nós viveremos. Nós somos justificados do pecado. Nós morremos para o pecado. Irmãos, prestem atenção, nós morremos para o pecado. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado. O poder que os dominava, o poder que os escravizava para andarem agora justificados pela fé em novidade de vida. Sempre uma pergunta que surge e é preciso responder. Mas quando a gente diz, pastor, morreu para o pecado e eu já morri, estou num processo de santificação para o pecado, tenho paz nesse processo, eu sei que eu estou nesse processo com Deus, nessa direção com Deus, nesse caminhar com Deus, mas ainda pratico. Querido, praticar um pecado ou eventualmente um pecado não significa que você é mais escravo do pecado. Aí eu teria que citar outros textos, mas a gente vai fazendo isso gradativamente para você. Você já não é mais da natureza do pecado. Não há mais em você uma propensão dominadora que te conduz ao pecado. Pelo contrário, o pecado agora é acidente para você. E o pecado gera uma profunda dor no seu coração. E a certeza de que você tem que você é justificado pelo pecado, justificado do pecado, perdão, que você é justificado do pecado, é saber que após um pecado, como Davi, que pecou, como outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, você pode conferir, Pedro, que negou, Tomé, que foi incrédulo, e vai, que você vai encontrar. Depois vem um arrependimento, porque você não é mais da família do pecado, você não é mais pertencente à natureza do pecado. Então, surge um arrependimento no seu coração. E esse arrependimento, acompanhado de mudança real, não é remorso. Remorso é um peso de culpa que pode levar alguém até a morte espiritual. Cito Judas Iscariotes. Não aguentou o peso da culpa e se matou. E aí não é arrependimento. Aí remorso. Mas se você se arrepende, há um grau de constrangimento, porque você não agiu exatamente como você pretende no modelo da vida de Cristo Jesus, caminhando para buscar a imagem e semelhança de Cristo, e pecou, aí você fica constrangido e se quebranta diante de Deus e vai até a presença de Deus e diz: Senhor, ou o Senhor muda agora a minha vida e transforma a minha vida, transforma esse arrependimento em fruto de arrependimento, ou então eu não consigo viver. E o Senhor, gracioso e misericordioso, opera essa obra em você, e você volta para o caminho, como Pedro voltou, como Tomé voltou, e assim por diante, como Davi voltou, que eu citei para vocês. Considerai-vos, portanto, irmãos e irmãs, nesse dia, como mortos para o pecado. Vou repetir: mortos para o pecado, para a natureza do pecado, para o poder do pecado que domina você. Pode acontecer agora um pecado? Pode, tomara que não aconteça nunca. Nós fomos justificados para não pecar mais. Nós estamos sendo santificados para não pecar mais. Todavia, se vier acontecer, sem remorso, sem culpa, porque o Senhor já pagou por esse pecado e já pagou pela sua culpa. Agora é olhar para aquilo que cometeu, se arrepender e mudar a postura e voltar para a trajetória. O pecado agora para você é acidental, não é essencial. Vou repetir, não é mais da sua essência, não é mais da sua natureza, não é mais da sua substância. Agora ele é um acidente de percurso. Isso se você nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, percebam, não é acidental, não. Ele vive na prática do pecado, não nasceu de novo. Ah, mas fiquei sabendo que foi batizado. Bom, do jeito que estão batizando hoje, irmãos, do jeito que estão batizando, de toda forma, né, sem critério, pessoa vai lá no momento de emoção, está todo mundo se batizando, ela vai lá, batiza, na verdade foi um mergulho. Se a água estiver quentinha, até saboroso, até gostoso. Mas não se arrependeu, não aceitou Jesus, não foi justificado, não houve uma mudança no coração, porque quem teve a mudança no coração não vive mais na prática do pecado, está morto para o pecado. A premissa fundamental de Romanos 6 é essa, a união do crente com Cristo, tanto na morte como na vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, um cristão autêntico, eu prefiro chamar, não gosto desse rodapé, já disse a vocês, quando eles colocam crente, esse aspecto eu não gosto. Que crente pode crer em qualquer coisa, né? Se você, portanto, é um cristão autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Não é nem que precisa, você dá prova disso. Com a sua própria vida, sua vida vai mudando. Você, como cristão, morreu para o pecado de três maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que você foi ressuscitado na sua ressurreição e vai herdar a vida eterna. Aleluia. Segundo, você morreu para o pecado, para a natureza do pecado. Quando você nasceu de novo, pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito, pela graça, pela fé, o que nós chamamos de regeneração. Regeneração. Você recebeu agora o poder de Jesus Cristo para resistir ao pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos resistir ao diabo e podemos resistir ao pecado. Para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Em terceiro, você morreu para o pecado quando no batismo você proclamou publicamente sua morte ao pecado e assumiu um compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Agora, sempre recomendo a liderança. Não é que precisa ficar fazendo um curso de 79 anos. Não precisa fazer um curso de profissão de fé de 79 anos. Não, não precisa. Mas o candidato ao batismo ou a pública profissão de fé precisa ter convicção do que está acontecendo. Porque se não tiver convicção, vai passar ali pela profissão de fé ou pelo batismo, dependendo da denominação, e não muda nada. Na semana que vem está na mesma coisa, no mês que vem está na mesma coisa. É preciso que haja esse processo de transformação. É preciso que a pessoa entenda do que ela foi liberta na cruz do Calvário, do pecado, da culpa. É preciso que tenha sido gerado em algum momento um processo de arrependimento. Caramba, até aqui eu andei distante de Deus. Ó quão cego eu andei. Ó quão cego eu andei. E perdido vaguei, como diz um antigo hino. E aí a pessoa percebe: ah, eu estava cego e estava perdido, mas agora não estou mais, não. Agora eu me achei. Em quem? Em Cristo Jesus. Você morre para o pecado quando no batismo em água, que é o batismo preferencial, você proclama a sua morte ao pecado e assume o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Não significa que o batismo é em si a salvação e que quem não se batizou, não está salvo. Ladrão na cruz, não teve tempo de batizar, mas foi salvo. E tem gente que se batiza como um mergulhinho na água morna, lá ou na água quente. Acho que morna, né? Porque depois o Senhor vai ficar com ânsia de vomitar. Então, o batismo tem que significar a mudança de vida. Eu vivia para o pecado, para o distanciamento de Deus, agora eu vivo para Deus, para Cristo. O pecado não reina mais em mim. Não reine, portanto, em nós o pecado. Verso 12. Explícito. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne, do mundo, do diabo. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Não devemos atender às concupiscências do corpo, não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado e apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e à sua justiça. Pergunta que surge no verso 15 é: pecaremos? Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumiam que, sendo o pecado perdoado, mediante a graça de Deus, o cristão não precisa se preocupar mais em resistir. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Tendo aceitado a Cristo, o cristão deve continuar a escolher o caminho de Jesus, a quem servirá. Poderão voltar ao pecado? Algumas pessoas poderão. Cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seu escravo, sabendo que a morte é espiritual e é eterna, será o resultado disso? Poderão? Sim, poderão. Poderão cair da graça. A graça não é irresistível. Essa é uma das maiores heresias da modernidade. Eu vou falar firmemente, mas também com a mesma firmeza, a mesma verdade, vou dizer com todo amor, verdade e amor. Uma das maiores heresias da idade moderna é essa concepção da graça irresistível. Isso não existe. O ser humano tem o livre-arbítrio. Ah, não, mas tudo estava escrito antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro já estava preparado, e aí vai com um versículo aqui, outro ali, meu irmão, minha irmã, mesmo que você seja de uma igreja com essa origem, os líderes da sua igreja que estudaram seriamente e não são cegos de pai e mãe, eles sabem que não há sustentação de modo algum. Por quê? Se você acabar com o livre-arbítrio, você também acabou com o amor. Se não há liberdade, não há amor. Se a pessoa é obrigada a aceitar a graça, ela foi pré-destinada para aceitar, então ela não amou, ela foi programada para aceitar. E se o outro foi programado para não aceitar, para se tornar um vaso de desonra, ele destruiu esse conceito, destruiu o amor e transformou Deus num ser absolutamente maquiavélico. Traduzindo, alguns ele criou para se salvar, que maravilha, esses vão brincar comigo. Outros ele criou para se perder, que legal, que legal. Olha, eu vou ver todo mundo lá se perder. Aí tem a desculpa, não, que Deus conhecia o Espírito antes dele nascer. Ai, irmão, pare e pense, leia a Bíblia. Poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultado a santificação e a vida eterna? Aí, quando eu falo leia a Bíblia, não vai me citar dois, três versículos, né? Não vai me citar dois, três versículos. Por favor, não tenho tempo para isso. Nem você deveria ter tempo para isso. Nós temos que salvar todo mundo. Até o próprio Calvino, até o próprio Calvino, vou repetir pela terceira vez, até o próprio Calvino disse assim: nós não sabemos quem são os vasos de honra e quem são os vasos de desonra, então temos que pregar a todos. Então, como nós temos muita coisa para fazer, temos muito o que pregar, por favor, acorde. E que o diabo não obscureça mais o seu entendimento. Ah, mas é tradição da nossa igreja. Ora, joga essa tradição fora. O judaísmo tinha sua tradição e, por causa da tradição, não enxergou a Jesus. Outras comunidades têm a sua tradição também e, por causa disso, sai batizando criança. Sai batizando criança. Batismo de criança, o batismo que é para arrependimento e para salvação. Ah, mas no Antigo Testamento tinha circuncisão, aquilo era inserção na aliança do povo de Israel. É uma coisa. Batismo é participação na justificação pela fé, e isso pressupõe arrependimento. Que arrependimento o nenezinho está tendo no colo da mamãe ou da madrinha? À luz dos versículos 15 a 23, 15 a 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, prestem atenção. Irmãos aqui de Entre Folhas, prestem atenção. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível servir a Cristo e ter a você mesmo como Senhor. Você sabe que isso é o pior, né? Porque o diabo é fácil combater, já foi derrotado. O mundo, se você ficar esperto, você não vai cair na cilada, mas o duro é tirar você do trono. Eu e você. E esse é o grande, essa é a grande dificuldade. Tirar o eu do trono, tirar o você, o tu, do trono. Então saia do trono, porque Cristo não vai dividir o trono com você. Ninguém pode servir a dois senhores. No versículo 16, obedeceis do pecado para a morte. Paulo adverte solenemente os cristãos que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Ah, nós estamos debaixo da graça. Que maravilha. Estamos debaixo da graça. Glória. Estamos debaixo da graça. Agora a gente pode pecar à vontade. Se algum cristão se entregar à prática do pecado, tornar-se-á um escravo do pecado, o que resultará na morte porque o salário do pecado é morte. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor. E para encerrar, no versículo 17, o restante até o 23 vai na mesma direção, obedecestes. A forma de doutrina, na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Em primeiro lugar, esses padrões eram, mais provavelmente, um resumo da doutrina e da ética cristã, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina, ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. Confira 1 Timóteo 1,10, 2 Timóteo 1,13, capítulo 4, verso 3, Tito, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 1. Em segundo lugar, a suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento dos cristãos e a prática dos cristãos, ou de que a existência de regra de conduta é legalismo, toda a existência de regra é igual a legalismo, é estranha ao conceito paulino da fé cristã. É claro que nós temos uma regra de fé e prática e está na Bíblia Sagrada. E isso não é legalismo. Legalismo é um processo exacerbado, exagerado, egocêntrico, aparente, mas que não significa a verdade do coração. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Não dá para ser cristão e não obedecer o padrão de Deus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. E que, ao meditar nessa palavra, nós não permaneçamos na prática do pecado. Antes, pelo contrário, experimentemos o que significa ser liberto do poder do pecado através da justificação pela fé e nos tornemos escravos ou servos da justiça de Deus pela graça. Vou repetir, servo da justiça da graça. Embora a maioria dos textos não se refira a servo no conceito que nós temos na realidade contemporânea. Está falando de servo como escravo mesmo. E escravo que fica fazendo opção de eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, agora eu vou, depois eu desisto, agora eu quero, depois eu não quero. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso tem a ver com criança emburrada. Então, como nós estamos preparando esse ministério aqui, e em nome de Jesus, o Senhor nos dará mais vidas, e nós vamos chegar agora a 2.100, no final de abril, a 2.200, 200 almas, com o único objetivo, reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Ah, mas o senhor não está na Assembleia de Deus? Eu estou. Sabe que quando alguém recebe uma graça e não toma posse dessa graça, não se apropria do que Deus lhe concedeu, como na parábola dos talentos, a quem multiplicou, ele concede o dobro. De 5 vai para 10. Quem tinha dois vai para quatro. Mas quem enterra talento, Deus tira da mão desse que enterrou o talento e concede àqueles que multiplicam. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós somos todos cristãos do movimento de santidade. E o movimento de santidade pertence ao reino de Deus. E esse reino tem um rei que é Jesus Cristo. Aliás, a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao longo dos séculos ele foi revelando vários propósitos para vários dos seus servos e das suas servas. Um dos propósitos que ele revelou foi para um movimento de santidade matriz que eu conheci, pertenci e pertenço e pertencerei até o último instante da minha vida, pela graça e misericórdia de Deus, que hão de me sustentar, já não incorrendo em erros cometidos no passado, mas caminhando para a imagem e semelhança de Deus, cada dia mais a busca da imagem e da semelhança de Deus. Uma das coisas que o Senhor levantou é um propósito. Olha, vocês estão aqui, mas não é exatamente para formar uma nova igreja, não. Aliás, se essa palavra revelada do Senhor fosse hoje em dia, tivesse sido revelada em primeira mão hoje em dia, melhor colocando, ela estaria absolutamente apropriada. Porque surge uma igreja aqui, outra acolá, né? Em tudo quanto é lugar, em todos os lugares. Mas o Senhor falou: não, não, não, não, não, não. Na minha época, já eu tive que conviver com cinco agrupamentos religiosos chamados judaicos: fariseus, saduceus, essênios, herodianos, zelotes. Mas eu vim para estabelecer um movimento, eu vim para estabelecer um reino, eu vim para estabelecer uma reforma. Só que meu reino não é desse mundo. Todavia, a reforma que eu proponho é tão absoluta em sua extensão que ela acaba atingindo a população que nos cerca através da justificação pela fé, da salvação, da santificação, do amor, da caridade, da solidariedade, e aí vai. Da centena de ministérios que podem existir. E nós vamos nos levantar como voz profética para reformar. Reformar. Já surgiu o movimento de reforma lá em 1517, com Lutero, mas o Senhor, ainda não completamente satisfeito, disse assim: olha, eu quero reformar mesmo. Reformar de ponta a ponta, como dizem os americanos, né? De costa a costa. Reformar a nação inteira. Eu quero que todo habitante do país de vocês e de todos os países que estão nos ouvindo, hoje são 20. Mas em nome de Jesus, com o trabalho da nossa missionária, vamos, e com, primeiro, com o vento do Espírito Santo, e com o trabalho da missionária, em segundo lugar, nós vamos caminhar mais. Reformar, para que todas as pessoas da terra conheçam o propósito do reino. E não sejam só frequentadores de uma denominação, com credencial de uma denominação. Porque quando chegar perto de mim, eu vou falar: essa credencial eu não reconheço. Eu só reconheço justificados pela fé que tem paz para comigo, por meio do meu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Vocês vão reformar as nações. Todos vocês, de todas as denominações. Mesmo que haja outros carismas, outros chamamentos, outra unção em cada ministério levantado, esse princípio deve nortear, porque ele tem tudo a ver com o propósito do reino e tem tudo a ver com o cumprimento da grande comissão, que foi a única ordem que Deus deixou depois da ressurreição. Agora vão, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho dito, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, reformai, amados irmãos, reformem. Vamos nos reformar nós mesmos a cada dia. Hoje é o dia da reforma em nós mesmos. Depois vamos reformar as nossas famílias. Não perca tempo. Reforme. Reforma não pode esperar. Tem que reformar. Senão, vai comprometendo, que nem os muros de Jerusalém. Ficou muito tempo sem reforma, 70 anos, depois o trabalho foi maior. Tem que reformar. Temos que reformar a nossa igreja local, a nossa denominação, para que haja líderes segundo o coração de Deus. Temos que reformar denominações irmãs. Agora mesmo, quando eu digo, líderes que seguiram esse princípio absolutamente antibíblico, não adianta ficar fazendo debatezinho na televisão, num programa de outra denominação até não. Não tem a menor possibilidade, nem a menor fundamentação. Você elimina com a predestinação, você elimina a necessidade da obra da cruz. Você mata, você assassina a obra da cruz. Ora, se tudo já está eleito antes da fundação do mundo, para que o sacrifício expiatório? Aí vem aqueles argumentozinhos, pelo amor dos meus filhinhos. Não, mas é para que se confirme, tal, o que estava escrito e ele já predestinou, né? Mas Jesus fez um grande papel de bobo, né? Jesus fez um grande papel de bobo. Imagina, a segunda pessoa da Trindade, um grande papel de bobo. Porque ele mesmo planejou um projeto de predestinação de vaso de honra e de vaso de desonra. Todo mundo já está programado. Segundo mais ou menos assim, um processo de informática, o programa faz aquilo, quem nasceu para salvar vai ser salvo, quem nasceu para perder, vai para o inferno, e Jesus vem para fazer uma espécie de um momento teatral. Então reformem isso, tenham coragem, pensadores dessas denominações, irmãs, tenham coragem. Pensadores de outras igrejas históricas, tenham coragem. Cheguem nas assembleias de vocês gerais e digam: batizar criança, vocês estão de brincadeira. Pentecostais, tenham coragem. Pentecostais, tenham coragem de dizer assim: olha, nós precisamos formar todo o nosso povo e formar com excelência, porque senão é um falando fala em línguas, depois fala uma besteirada logo em seguida, depois de falar em línguas. Dá informação de uma área e uma outra informação se contrapondo a essa mesma área, porque não tem uma bússola, não tem um norte, não tem uma compreensão profunda do que significa a palavra de Deus. Os neopentecostais eu prefiro não comentar, mas que se arrependam. E que não pense só em poder, em dinheiro, em expansão do seu próprio patrimônio, em fama. Em tornar o seu nome célebre. Olha o que aconteceu com a Torre de Babel, hein? Olha o que aconteceu com a Torre de Babel. Nós estamos aqui para reformar as nações, particularmente reformar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como, pastor? Espalhando santidade bíblica sobre a terra. Irmãos católicos, procurem nos documentos da Igreja Primitiva, a não ser que vocês tenham forjado e colocado na Biblioteca do Vaticano para o povo continuar iludido. Com todo carinho e respeito, procure lá nos pais da Igreja do primeiro século. Quais são as milhões de referências que vocês dão a Maria? Procure! Procure nos textos publicados, até em português ou em outras línguas, acerca dos pais da igreja e veja quais são as referências a Maria para se colocá-la como mãe de Deus. Ela não pode ser mãe de Deus. Para ser mãe de Deus, ela precisaria. Ser anterior a Deus. Ela é mãe do Deus que se fez homem, do Deus que se fez ser humano, daquela dispensação, daqueles 33 anos. Ah, mas ele tinha dupla natureza, ele jamais deixou de ser plenamente Deus e plenamente homem. Perfeito, perfeito. Que bom, vocês leem bastante a Bíblia. Agora, no momento em que ele estava na história, ele estava vivenciando com a natureza de Deus, por isso não pecou, com a natureza humana, por isso natureza humana totalmente vivida em santidade. Mas ele viveu historicizado. Não é historificado, historicizado. Ele estava tomado pela história. Ele se banhou na história. Ele se cicatrizou da história para poder nos salvar. Ah, mas ela lá na festa do vinho pediu, na festa das bodas, pediu para transformar água em vinho. E daí vai se construindo toda uma teoria de que ela é intercessora. Eu peço para ela e ela pede para o filho. Ora, por que pedir para ela pedir para o filho, se eu posso pedir para o filho diretamente? Como é que vocês fazem isso com 1 bilhão de pessoas? Cristãos sinceros, cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, mas que estão aí. Ah, mas foi encontrada ali no Rio Piracicaba, e lá no México foi encontrada uma outra. E para com isso, irmão. Não é mãe de Deus, não é mediadora, é mãe do Filho de Deus tornado Filho do Homem. É mãe do Filho de Deus tornado Filho do Homem. Vocês sabem disso. Mas como é que faz agora, né? Porque a gente pede perdão a cada 200, eu estou falando com líderes, não com o povo. porque o povo é sincero, de modo geral. Como é que faz? A gente pede perdão pelo que assassinato que cometeu, pelos erros que nós cometemos. Geralmente, de 500 em 500 anos, a gente pede perdão. Ainda não ouvi um pedido de perdão da igreja também, da tomada de toda a riqueza que se tomou na Idade Média, com o poder que se transformou essa comunidade, que é a primeira comunidade que vem do cristianismo. Olha só, que honra de vocês, que honra! E não deveria haver mais. Mas quem sabe comece pelo pedido de perdão, pela riqueza que foi adquirida no período medieval, para cada moeda que caía no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Ah, isso nós já acabamos, pastor. Tá, então vamos pedir perdão e devolver. O que caiu no gasofilácio? Devolver aos países da Europa. E aí, meus queridos, nós podemos ir caminhando, e caminhando, e caminhando. Reforma, reforma, reforma. Não é reforma para matar camponês, né? É reforma mesmo. Reforma. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ô meu Senhor, ô meu Paizinho, o Senhor sabe quanto já te desagradei, o Senhor sabe quanto. E tendo nascido num lar com todas as possibilidades de viver só na trilha da santidade, com referências impressionantes, mas meu coração foi duro. Mas aprove ao Senhor quebrantá-lo, moê-lo numa primeira etapa para conversão e numa segunda etapa para correção do resquício do pecado que ainda havia lá dentro. E tu me sondaste, Pai. E tu colocaste para fora essas coisas. Ah, meu Pai, agora eu te peço, nesse pequeno trabalho, comparado com aqueles que têm milhões de pessoas no seu acesso evangelístico, nós estamos nos dispondo a ser exatamente o que o Senhor deseja. Estamos nos dispondo, não temos como fazer nada. Disse a minha tutora: eu não estou no comando. Eu não estou, Pai. Como se fosse um carro de rali, o Senhor sabe que eu gosto tanto. O Senhor é o piloto, eu sou só o navegador. No máximo. E o Senhor tem que me ajudar ainda direto, porque senão eu te dou tudo que é informação errada, como navegador. Mas aprove ao Senhor que 2.000 pessoas, começamos com 50, 70, formalmente pelo WhatsApp, e E agora são 2.000 no WhatsApp e no blog. Nos leva a 2.100, 2.200. Porque não é uma questão de número, mas nos leva a ser a tua vontade e a gerar um segmento de líderes nas mais diversas denominações. Esse não é um trabalho para a minha, né, a denominação em a qual frequento. Não. O senhor sabe disso. Eu só posso te pedir, pilota esse carro, Senhor. Pilota esse carro. Reforma a igreja. Desde a primeira até a mais recente que surgiu. Reforma as nações, para que milhares que estão morrendo não passem pela segunda morte. E as coisas só vão piorar porque nós estamos só no princípio das dores. Levanta uma igreja de um último grande avivamento para que essa igreja pregue um evangelho muito, muito de acordo com a tua vontade e milhares de pessoas se convertam e possam morar contigo eternamente, porque a coisa que o Senhor mais deseja é ter a sua família perto do Senhor, e a coisa que o Senhor menos deseja é perder um filho. Um filho. E o diabo está tentando, né, Senhor? Ele está tentando te roubar os filhos. Ah, Senhor, levanta uma igreja avivada em todas as denominações. Salva as nações, Senhor. Salva as nações. Reforma a igreja, espalhe a santidade bíblica sobre a terra. Senhor, quem sabe já aí contigo eu posso ouvir falar do momento em que denominações até históricas, tradicionais, começaram a reunir sínodos, começaram a reunir assembleias, começaram a reunir concílios e começaram a tomar decisões de revisão com relação ao ponto A, B, C, D, E, F, porque todas nós, todas essas denominações, não são a exata expressão do movimento de Jesus, do teu reino. Todos nós precisamos de reforma. Quem sabe um dia todos nós, olhando para a história junto com o Senhor, celebremos então o momento em que começou o último grande avivamento. E esse grande avivamento fez uma reforma por completo nas nações, nas igrejas, e espalhou uma santidade que fez com que todo mundo saísse revisando a própria vida e se solidarizando e ajudando todos os familiares a conhecerem ao Senhor, e ajudando a vizinhança a conhecer o Senhor, e ajudando a cidade a conhecer o Senhor, e ajudando a igreja local a ser uma igreja cada dia mais parecida com o Senhor. Ah, Senhor, eu me encerro aqui. Já faminto pelo Apocalipse, pelas palavras do Apocalipse que vão vir. Estou faminto, Senhor. Preciso de mais. Mais norteamento para trabalhar como navegador, como cooperador do Senhor. Mas eu estou te pedindo, tenha liberdade de te pedir como meu pai. Opera isso. E isso está no teu plano. Não estou pedindo uma coisa que está fora do teu plano. Isso está no teu plano. Opera isso, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado hoje e eternamente. Mais uma vez, eu abençoo os meus irmãos, Paizinho, com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, com a tua, tudo é teu.